Estamos então às portas de mais uma edição da Festa do Queijo de Oliveira do Hospital, nesta aqui a 27ª edição, depois daquilo que aconteceu, a seca também, os incêndios. Presumo que nunca a ovinicultura e a própria produção do queijo Serra da Estrela tenham passado por um período tão negro da sua história. Doutor Manuel Marques, Presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, não estou a dizer nada que não seja verdade a esta altura. Bom dia, Liliana. E não canso, e permita-me mais uma vez, e que eu não me canso de dizer, a Rádio Boa Nova do Oliveira Hospital tem sido uma parceira do melhor neste problema que afetou o Oliveira do Hospital e os demais conselhos da região de mercado da Serra da Estrela de Vicentes. Vocês têm dado voz ao Presidente da Direção da ANCOS e certamente através dessa voz que lhe têm dado têm chegado grandes donativos à associação que eu, que de uma forma pública, agradeço a todos aqueles que o têm feito. De facto, com secas e com os incêndios que ocorreram no dia 15 de outubro de 2017, a pastorícia na nossa região, no nosso concelho, tornou-se muito difícil para os nossos pastores. Preocupados com isso, a ANCOS, logo no dia 16 de outubro de 2017, fez compras de ração e de palhas no valor de 15 mil euros, que distribuiu por todos aqueles que manifestaram a sua necessidade e também, além de distribuir essa, distribuiu também a palha, a ração e outros bens que doaram à associação. Não posso esquecer também as câmaras municipais que connosco colaboraram. Essencialmente a do Oliveira Hospital foi de uma forma impecável, aliás, como sempre tem feito, por isso quero daqui agradecer a todos os presentes da Câmara da Região de Mercado de Serra da Estrela, menos a um, que tentou fazer uma concorrência connosco. Quero daqui mandar um abraço ao Sr. Presidente da Câmara, mas um abraço muito especial ao Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital. Portanto, todos juntos fizeram uma primeira frente a toda esta devastação que afetou o concelho e a região e muito em particular que resultou na perda de muitos animais. Liliana, estou em condições de lhe dizer que com a contribuição que foi dada pelos particulares, pelas empresas e pelas câmaras, e por nós, a associação, estou convencido que nenhum animal passou fome na região. E disso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Quanto à perda de animais, de facto, perdemos muitos animais. Oliveira Hospital perdeu sensivelmente 5 mil animais, 5 mil cabeças. Preocupados com isso e numa conversa que tive com o Dr. Sousa Carlos Alexandrino, que já vinha de longe, nós fazermos um centro de recria nas instalações da ANCOS na Quinta da Bobadela, aliás, para nos substituirmos ao Estado, porque fechou desde o Estado e foi transversal a todos os governos, deixaram acabar com o de Gouveia e com o de Tondela, nós, numa conversa quase informal, mais o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, quisemos deitar mãos à obra no centro de cria. Estávamos a planear isso, entretanto surge o incêndio e a partir daí a associação deitou logo mãos à obra e começou a comprar borregas, instalou-as numas instalações provisórias. Hoje não, temos um centro de cria, mesmo um centro de cria a sério, e várias pessoas têm contribuído de uma forma inesquecível com dinheiro para a aquisição de borregas. Ainda não estou autorizado a fazê-lo. Certo é que o dinheiro já chegou à ANCOS. Não estou autorizado a tornar publicidade a essas empresas que o fizeram, mas estamos em condições daqui mais um dito ou dois, distribuirmos 400 borregas, para já 400 borregas, por pessoas que manifestarem que lhe herderam, que nós sabemos quem herdeu, porque nós temos o registro da OPP, em que nos diz quem é que herdeu, quantos animais é que tinha, quantos animais têm agora. Doutor, é um número bastante positivo esse de 400 borregas. Vai, de facto, atenuar um pouco a perda dos animais. Essas borregas são doadas mesmo, serão doadas a quem nós conseguimos provar, ou melhor, quem eles conseguirem provar que de facto as borregas se lhe herderam, mas nós sabemos mais ou menos quem foi. Temos isto, estão a apresentar já pedidos na associação, deixar o nome e os animais que morreram. Vamos fazer uma distribuição, uma divisão equitativa, de acordo com o número de animais que ficaram nos incêndios. e são 400, mas poderá chegar a mais, mas posso lhe garantir que o Centro de Cria não vai acabar depois de doarmos estas 400 borregas, vamos mantê-las. Obviamente não serão 60 para doar, mas vamos manter para que a raça autóctone Serra da Estrela não seja extinta. Isso é a nossa preocupação. Nós temos que repovoar a região com borregas, com ovelhas da raça autóctone. E essas borregas ainda não estão a produzir leite ou já estarão em condições de fazer? Não. Ainda não? Não. Essas borregas foram compradas aos produtores entre 45 e 60 dias. E serão doadas aos pastores, com 180, portanto são borregas, são uma lata, só depois do ano é que elas poderão fazer, o termo normal e vulgar, poderão fazer a cobrição para depois parirem e produzirem o leite, só a partir daí. Doutor, depois do fogo, o efetivo ficou reduzido a cerca de 50%? Em Oliveira Hospital... Não, não, nem Oliveira nem nessa região. Nós perdemos 8.500, ainda temos sensivelmente bordaleiras, mesmo bordaleiras, já temos para umas 40 mil, mas perdemos 8.500. Porque nós temos mais ovelhas, a ANCOS presta assistência a mais ovelhas, mas bordaleiras me escrita no livro, são cerca, se a memória aqui me atraiçou, 40 mil cabeças que nós temos no livro genealógico, que são aquelas que estão em condições de produzir o famigerado leite ou famigerado queijo para a gastronomia, uma das melhores gastronomias do nosso país. Qual é que tem sido a produção do leite? Porque também depois do que se passou, as ovelhas que resistiram e que passaram esta fase negra também não terão registado uma quebra na produção de leite, também devido ao diferente tipo de alimentação, por força quer do incêndio, quer também da própria seca. Houve uma perda, efetivamente, de produção leiteira. Não tenho dúvidas que houve. Aliás, pós-incêndio foi logo por uma questão traumática de stress dos animais. Certamente, quando entram em stress, deixam de ter uma produção normal. E depois, de facto, a alimentação também esqueceu. Mas penso que vamos recuperar. A partir de agora, embora a melhor fase do queijo foi o leite de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Mas penso que houve, de facto, uma baixa de produção. Não tenho dúvidas. Poderá talvez um terço de perda de produção. Portanto, e este é o leite tão necessário para a produção do genuíno, do verdadeiro queijo Serra da Estrela, que é também um produto muito defendido pela própria ANCOS, que também produz esta iguaria. Sim, nós defendemos, aliás, desde tempos da fundação da ANCOS, que nós defendemos o queijo da Serra da Estrela, e a raça autóctone só assim é que somos Serra da Estrela. E nós temos uma queijaria, como sabe, e produzimos, mas de facto houve uma diminuição na produção. Mas nós próprios, basta dizer que o nosso rebanho ardeu todo. Era pequeno, um rebanho efetivo de 20 animais, de 25, também ardeu. Mas já conseguiram repor esse... Ainda não, vamos primeiro repor nos associados, vamos primeiro repor nos associados e não só, e naqueles que de facto perderam. Permitam-me corrigir. Têm que ser associados, porque só tem bordaleiras quem é associado à ANCOS, por causa do melhoramento do livro genealógico. Vamos primeiro repor esse e depois, em última instância, a ANCOS irá manter outra vez o rebanhito de 20, 30 ovelhas. Doutor José Manuel Marques, portanto, toda esta produção de facto ameaçada, depois da seca que foi muito forte, também depois do incêndio, teme pelo futuro do queijo Serra da Estrela? Já antes vinha partilhando sempre os seus receios em torno deste produto. Teme pela sobrevivência e pelo futuro do queijo Serra da Estrela? Também aqui poderá ter alguma interferência ou poderemos vir a assistir ao aumento dos preços praticados? Qual é que acha que vai ser o futuro do queijo da Serra da Estrela? É preocupante. O futuro do queijo Serra da Estrela é preocupante. Aliás, como a Liliana dizia, eu já venho manifestar há muito tempo. Mas, enquanto a voz não me doer, eu reivindicarei sempre para a região a raça autóctone e a produção leiteira para fazermos o famigerado queijo Serra da Estrela. Para quem não me conhece, sabe que eu sou filho de pastores. Aliás, é por essa razão, mais que relevante para a minha decisão, eu estou na ANCOS. Não tenho interesses na ANCOS, apenas tenho interesse em defender uma classe que foi a profissão dos meus pais, durante 60, 70 anos. Por isso mesmo estou cá. Enquanto a voz não me doer, ou mesmo que ela me doa, combaterei com toda a força, com toda a minha determinação para a defesa do repovoamento da Autónoma Serra da Estrela e do Fábrica de Queijo. Porque basta recordar que o queijo Serra da Estrela já vem de há muitos, muitos, muitos longos anos. Aliás, Gil Vicente dizia que os pastores iam ao Palácio da Rainha à Coimbra levar 500 queijos feitos à luz da candeia na Serra da Estrela. Por isso nós não podemos deixar de perder esta grande forma de algumas pessoas rentabilizarem a sua vida familiar. Não podemos. E quanto à questão que lhe colocava há instantes, quanto ao preço, acha que podemos vir aqui assistir a um aumento dos preços praticados? Ontem mesmo, em entrevista também à Rádio Boa Nova, Pedro Conceiro, da Confraria do Queijo Serra da Estrela, disse temer que o queijo possa vir a ser tratado e a ser visto como um produto de luxo, que possa não estar ao alcance de toda a gente. Sim, o produto do queijo Serra da Estrela é efetivamente um produto de luxo. Fazemos aqui uma comparação. Nós temos o camarão miúdo e temos o camarão bom. Também aí há uma grande distinção mesmo do camarão, e permita-me esta pequena analogia que eu aqui quero fazer. Mas também há queijo e há queijo Serra da Estrela. E o queijo Serra da Estrela, de facto, é uma excelente qualidade e é um produto de luxo, um produto de grande trabalho, de grande cuidado. E, portanto, os nossos pastores têm que ser compensados por isso. Infelizmente não têm sido, porque eu vejo que o leite, por exemplo, há 20 anos mantinha-se era a 200 escudos e hoje é 1 euro e pouco. E, portanto, para fazer o queijo só em leite, nós temos que gastar aí, ora, 6 litros a 1,20 euro, são 7,20 euros, mais o cardo, mais o tempo, mais isso. Portanto, um queijo da Serra da Estrela é um produto mesmo de excelência. E não me admirará muito se de facto ele vier a subir no seu preço. Muito bem. Doutor Manuel Marques, estamos na contagem decrescente para a Feira do Queijo, aqui em Oliveira do Hospital. Sabemos que há uma redução significativa do produto, que vai estar nas bancas neste fim de semana de 10 e 11 de março. Ainda assim, entendo que é importante a realização deste certame. É muito importante, aliás. Sr. Presidente da Câmara tem alguns. Sr. Presidente da Câmara tem centrado também a sua atividade económica no queijo e tem feito feiras para a sua promoção. E o Oliveira do Hospital é, de facto, uma das pioneiras nessa matéria. Portanto, sem qualquer mínimo, sem querer beliscar o trabalho desenvolvido pelas autarquias, mas, de facto, o Oliveira do Hospital tem-se preocupado muito com a feira do queijo Serra da Estrela. Há muito tempo que eu tenho acompanhado e que eu agradeço a todos os presentes da Câmara, mais uma vez para a amizade que me une com o José Carlos Alexandrino, um grande abraço para ele e meus sucessos. Aliás, como também Gouveia, Ceia, Zurico, Fornos, portanto, Tábua, têm feito um excelente trabalho. Acompanho mais de perto o Oliveira do Hospital, por ser aí a sede da ANCOS, por estar aí muito próximo, mas em nome da ANCOS, em nome daqueles que produzem queijo Serra da Estrela, quero de uma forma muito calorosa agradecer ao Sr. Presidente da Câmara que o tenha feito para que os pastores se sintam bem e vivam com alguma dignidade e qualidade de vida. Muito bem, Dr. Manuel Marques, muito obrigada. Certamente também vamos ver nesta edição da Feira do Queijo em Oliveira do Hospital. É sempre uma presença assídua. Também contamos consigo neste fim de semana. Muito obrigada por estas palavras à Rádio Boa Nova. Mais uma vez, se me permite, mais uma vez eu tenho que agradecer de uma forma muito sensível a forma, de uma forma que me fez aqui esta repetição, que vocês me têm tratado. É assim, é para isso que servem as rádios locais. É para isso que vocês estão próximos das populações. É para isso que nós manifestamos toda a nossa admiração e consideração pela Rádio Boa Nova, designadamente também na sua pessoa.